CBN Foz Esportes. Apresentação: Bruno Zanetti. Dez horas e quatro minutos deste sábado, 15 de junho de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu é de aproximadamente 15 graus na Terra das Cataratas. Está começando o CBN Foz Esportes de hoje. Vamos aos destaques do programa. Foz Futebol Clube, com dispensas no elenco e na comissão técnica, enfrenta neste domingo o Colorado, fora de casa, pela divisão de acesso. Jogos abertos do Paraná. Equipes de Foz do Iguaçu no futsal se unem para formar uma equipe só pela cidade e estreia com vitória aqui na cidade de Foz do Iguaçu, a equipe da cidade. Stock Car em Cascavel, neste domingo, acontece a prova aqui na região oeste do Paraná. Rubens Barrichello presente na corrida. E ainda, parece um sonho, mas é realidade. Copa das Confederações acontecendo no Brasil. Abertura é neste sábado em Brasília. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso as informações de esportes a partir de agora, começando a falar aqui no CBN Foz sobre a vinda novamente do Coritiba para a cidade de Foz do Iguaçu nessa intertemporada aí da parada do Campeonato Brasileiro por conta da Copa das Confederações. O Coritiba chegará na cidade de Foz do Iguaçu na quinta-feira, dia 20. Não tem ainda o horário definido para a chegada da delegação do Coxa à Terra das Cataratas. O time volta a ficar hospedado no Hotel Bourbon, onde fará treinamentos e também fará treinamentos no estádio do ABC. Um jogo treino com o Foz Futebol Clube não está descartado, até por haver a parceria entre as duas equipes, mas ainda também sem data definida. O Coritiba é líder do Campeonato Brasileiro com 11 pontos e nos últimos 3 anos vem fazendo pré-temporada aqui na Terra das Cataratas. Agora aproveita isso, essa parada do Campeonato Brasileiro para poder aí também continuar os seus treinamentos aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu Futebol Clube, que joga amanhã na cidade de Colorado pela divisão de acesso. Jogo complicado, a gente vai trazer mais detalhes ao longo do programa. O Foz teve dispensas no seu elenco, na diretoria, e complicando-se no campeonato da divisão de acesso. Agora são 10 horas e 7 minutos e neste final de semana teremos Stock Car na cidade de Cascavel. E o piloto Rubens Barrichello participou de uma ação bacana ontem na cidade, onde ele aproveitou para visitar crianças numa unidade de saúde e ajudou a vacinar algumas delas contra a poliomielite, a campanha nacional que está ocorrendo aí em todo o Brasil. A campanha vai até o dia 21 de junho. Bem-humorado, Rubens Barrichello distribuiu não apenas vacinas, mas também muitos autógrafos. Tem muitas pessoas querendo visitá-lo, querendo tirar uma foto ao lado dele. Rubens Barrichello, que estará na corrida deste domingo às 10h30 da manhã, lá em Cascavel. Os treinos acontecem hoje à tarde. E na linha com a gente para trazer mais informações a respeito dessa prova que acontece na cidade de Cascavel está o repórter da CBN Cascavel, David Souza. David, como é que estão os preparativos aí para Stock Car que retorna à cidade de Cascavel neste final de semana? Bom dia! Bom dia, meu caro Bruno Zanetti. Bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN Foz. Pois é, os preparativos estão praticamente prontos, né? Fechados. Até porque, Bruno, agora há poucos pilotos já realizaram o primeiro treino livre. Durante a semana foi uma festa aqui em Cascavel para receber os pilotos da Stock Car na sexta etapa da temporada. Como você disse há pouco, ontem, inclusive, o Rubens Barrichello foi até a unidade básica de saúde aqui de Cascavel, ajudou a vacinar as crianças, enfim. E foi muito tietado também, logicamente não poderia ser diferente, né? Mas as expectativas são das melhores, viu, Bruno? Até porque nós temos aí vários paranaenses na pista para disputar a vitória aqui em Cascavel, e entre eles, um é cascavelense, que é o Davi Mufato, que é o filho do Pedro Muffato, piloto mais experiente da Fórmula Truck na atualidade, mais velho também, né? Já tem mais de 70 anos o Pedro Muffato e ainda corre na Fórmula Truck. Então, além de ter todo esse retrospecto favorável dentro da família, o Davi Muffato também foi campeão da Stock Car no ano de 2003. Então, completa também 10 anos do título. E além de mais, Bruno, amanhã, dia 16 de junho, Davi Muffato completa idade nova. Por isso, ele quer em muito chegar pelo menos ao pódio aqui em Cascavel. Mas vai ser bem difícil. Ele terá aí vários pilotos correndo ao seu lado. O Rubinho Barrichello, que já disputou Fórmula 1. O Kaká Bueno, que é o líder do campeonato. Tem o Zonta, que também já foi piloto de Fórmula 1. Enfim, vai ser uma festa realmente maravilhosa e está tudo pronto. Nesse primeiro treino livre, que terminou agora há pouco, Bruno Zanetti, o Zonta liderou, seguido por Max Wilson e Nonô Figueiredo. O Rubens Barrichello foi o 11º, acabou rodando. O Kaká Bueno, apenas o 23º. O Kaká rodou e também acabou batendo, encostando praticamente no muro de proteção, ali na reta dos boxes. O cascavelense Davi Muffato ficou em 11º. Os toledanos, os irmãos Rodrigo Esperafico e Ricardo Esperafico, ficaram em 7º e 9º, respectivamente. E aquela previsão se confirmou, viu, Bruno Zanetti? A previsão era de chuva para hoje pela manhã, se confirmou, apesar de que agora deu uma amenizada, a pista já secou um pouquinho, mas em várias partes delas ainda está bastante molhada, e isso ocasionou em várias rodagens nesse primeiro treino livre que acabou agora há pouco, viu, Bruno? Chuva também, expectativa para este domingo? A previsão é de chuva para o domingo também? A previsão é de chuva fortíssima para amanhã. Inclusive, os nossos meteorologistas prevêem temporal para Cascavel nesse domingo, né? E justamente no horário da corrida, que será às 11 horas da manhã. O Davi Muffato, por exemplo, adora correr na chuva, só que não vai agradar não, porque ele está estreando um carro novo aqui em Cascavel, e a gente sabe que para estrear um carro novo, que para você saber como é que anda o carro, para fazer os acertos, os ajustes, né, é preciso pista seca, mas a previsão é de muita chuva, sim, também para amanhã, durante a corrida que acontece às 11 horas da manhã. É diferente de correr a Fórmula 1, por exemplo, né? O Barrichello gosta também da chuva, ele corria muito bem na Fórmula 1 quando o tempo era chuvoso, mas na Stock Car é bem difícil. Até porque eu entrei em um dos carros agora há pouco, Bruno, com essa chuva, e o vidro está bastante embaçado, né? Embaça muito o vidro do carro da Stock Car. E aí dificulta também a visibilidade. Além disso, tem aquele spray, né? Aquele spray de água dos pilotos que estão na frente, que jogam para aqueles que estão atrás. Então, largar em primeiro vai ser excepcional quem conseguir fazer isso no treino que vai definir o grid hoje à tarde. David, em relação ao público, qual é a estimativa aí dos organizadores? Como é que está sendo a presença do público? E se ainda tem ingressos, né, para quem quiser acompanhar a corrida em Cascavel? Tem ingressos, sim. Ingressos na bilheteria da Stock Car, lá no autódromo, né? Somente há dinheiro. E também tem alguns pontos de venda aqui na cidade de Cascavel, a qual os ouvintes podem procurar no site da Stock Car, né? stockcar.com.br. Lá tem todas as informações de onde encontrar os ingressos. Com relação ao público, o ano passado a Stock Car movimentou 35 mil pessoas. É lógico que se esse tempo chuvoso se confirmar, como já está se confirmando, inclusive hoje, né, Bruno? Esse número deve ser diminuído. Mas, enfim, não vai diminuir o brilho da disputa, porque a chuva deixa os pegas muito mais emocionante. A expectativa, então, dos organizadores da Stock Car é de um público entre 25 e 30 mil pessoas com essa chuva aí. David Souza, muito obrigado por suas informações aqui na CBN. Bom trabalho para você e que tenhamos uma boa corrida neste domingo aí em Cascavel. Assim esperamos, né? Vamos desejar aqui uma boa sorte e torcer para os nossos paranaenses. Os cascavelenses, lógico, estão com os dedos cruzados para torcer para o Davi Muffato, mas vamos torcer para que todos os paranaenses saiam com bons resultados. E também o Rubens Barrichello, né, Bruno? Até porque uma vitória do Rubinho Barrichello na Stock Car, a gente sabe, vai dar muita visibilidade. O segundo lugar dele na Bahia, por exemplo, já virou notícia mundial. E, logicamente, uma vitória do Rubinho seria espetacular. Então, um abraço para você, bom trabalho, bom fim de semana. A gente vai estar acompanhando essa sexta etapa ao vivo e a qualquer momento você pode entrar em contato com a gente aqui, viu, Bruno? Forte abraço. Valeu. Esse David Souza da CBN Cascavel falando a respeito de informações da Stock Car que acontece neste final de semana aqui no oeste do Paraná. E como ele disse, ainda tem ingressos, né? Para quem quiser acompanhar, apesar da previsão de chuva, vale a pena conferir, né? Até porque com a chuva fica muito mais emocionante a corrida, sem dúvida nenhuma. Falando ainda de Stock Car, a gente tentou o contato com o secretário de esportes Anderson Andrade, mas ele infelizmente não atendeu as nossas ligações. Ontem teve uma reunião, uma pequena reunião, lá mesmo em Cascavel, com os organizadores da Stock Car, entre os organizadores e também membros da Secretaria de Esportes aqui de Foz do Iguaçu. Também estavam presentes membros do Automóvel Clube da cidade aqui de Foz do Iguaçu e alguns vereadores, entre eles o Paulo Queiroz, o Coquinho, para tentar aí trazer a possibilidade da categoria vir para Foz do Iguaçu num circuito de rua. Esse circuito seria basicamente na Avenida Beira Rio, próximo aí ao Rio Paraná, onde tem a Ponte da Amizade, e ainda está se viabilizando essa possibilidade. Toda a estrutura viria da Stock Car, a cidade de Foz do Iguaçu teria que fazer, claro, algumas reformas de reparos para as ruas poderem receber as corridas. E a expectativa é que para 2014, ano do centenário da cidade, a cidade possa receber essa etapa da Stock Car já para o ano que vem. Na segunda-feira está prevista uma carta de intenções do município para a Stock Car, pedindo aí a reivindicação, a possibilidade. O projeto já foi apresentado, o projeto desse circuito de rua, já que Foz do Iguaçu ainda não tem um autódromo. Então seria num circuito de rua improvisado aí para receber a Stock Car. Mais detalhes a gente vai acompanhar aí na próxima semana, sem dúvida. Agora são 10 horas e 15 minutos, saindo do esporte a motor para retornarmos ao futebol, já que neste domingo, às 11 horas da manhã, no estádio Francisco Borges de Campos, em Colorado, na cidade de Colorado, tem Colorado e Foz Futebol Clube num horário diferente. Por conta dos jogos da Copa das Confederações, a partida acontece às 11 horas da manhã. E o Foz Futebol Clube, na tarde de ontem, a diretoria anunciou algumas dispensas na equipe. Já não fazem mais parte do elenco o volante Marcos Paulo e o atacante Carreta, que chegou recentemente. Já o atacante Anderson Costa, o Bartola, terá condições de jogo, seu nome já está inscrito no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e poderá estrear neste domingo. O atacante Charles, que veio do Nacional de Rolândia, ele estreou contra o PSTC na última quinta-feira, mas apesar de ter tido uma boa atuação, não conseguiu evitar a derrota por 1-0 diante da torcida, o que fez o Foz cair para a sétima posição com 6 pontos. Não foram só jogadores que foram dispensados pela diretoria, não. Membros da comissão técnica também já saíram do clube. O massagista Rogério Aureliano, que teria se desentendido com o vice-presidente Loiri Dalla Corte, também foi dispensado. E, segundo o presidente Arif Osman, por contenção de despesas, também não fazem mais parte da comissão técnica Ademir Brás Oliveira, Ubira e também Ivan Carlos Mororo Alves, que treinava o time sub-18 do Foz Futebol Clube ABC na Copa Paraná sub-18. Ele estava fazendo parte da comissão técnica, também não está mais, segundo o Arif Osman, é apenas para diminuir as despesas, não tem nada a ver em relação ao trabalho que eles vinham desempenhando. Até o Arif fez alguns elogios a esses profissionais dispensados. O técnico Edson Borges, que foi cedido pelo Coritiba, permanece no comando do time iguaçuense. Restam 4 jogos para terminar a primeira fase. O Foz está na sétima posição, ou seja, fora da zona de classificação. Apenas os 6 primeiros se classificam para a fase seguinte. E desses 4 jogos, o Foz realiza 2 fora de casa e 2 em casa, justamente os 2 últimos, contra o Grêmio Maringá, aqui em Foz do Iguaçu, e contra o Francisco Beltrão também, os 2 últimos jogos do Foz no estádio do ABC. Jogos neste domingo, às 11 da manhã, Junior Team e Metropolitano, Roma de Apucarana e Francisco Beltrão, PSTC de Londrina e Grêmio Maringá, Colorado e Foz Futebol Clube. E o único jogo às 3h30 da tarde, contrariando todo mundo, Prudentópolis e Cincão. Os profissionais das rádios de Prudentópolis e Londrina que forem cobrir vão ficar bem felizes, né, de ter que transmitir às 3h30 da tarde quando estiver rolando aí Copa das Confederações. Mas fazer o quê, né? O Prudentópolis manteve o jogo para o período da tarde. O único time diferente aí do campeonato. No futsal, as equipes de Foz do Iguaçu, do Foz Cataratas e do Foz Futsal se uniram, formaram um time só para a disputa dos Jogos Abertos do Paraná. Seis jogadores de cada equipe fazem parte do time da cidade. E ontem, Foz do Iguaçu estreou no futsal masculino categoria B em Corbélia, na fase regional dos Jogos Abertos, e goleou Santa Teresa do Oeste pelo placar de 7-0. Quem também goleou foi a equipe feminina de Foz do Iguaçu no futsal, metendo 8-0 em Santa Terezinha de Itaipu. São os jogos que estão sendo disputados, a fase regional. 11 cidades do Paraná com fases regionais. Foz do Iguaçu está disputando na cidade de Corbélia, próxima aí a Cascavel, nessa fase dos Jogos Abertos do Paraná. E para finalizarmos o CBN Foz Esportes, temos a Copa das Confederações, com transmissão da CBN. Praticamente quase todos os jogos aí da Copa das Confederações terá transmissão da rádio que toca notícia. E começa hoje, às 4 horas da tarde, com a abertura no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Estádio esse que custou mais de R$1 bilhão e terá apenas uma partida na Copa das Confederações. Um absurdo isso, mas enfim, é o Brasil. E Brasil e Japão fazem esse jogo de abertura da Copa das Confederações. E um dado interessante, a seleção brasileira de futebol está há 38 anos sem perder em casa em partidas oficiais. Isso contando Copa América, eliminatórias e torneios contra países vizinhos, como a antiga Copa Roca contra a Argentina. Nesse período, o Brasil fez 59 jogos como mandante, com 41 vitórias e 18 empates, um aproveitamento de 80%. A última derrota do Brasil diante da torcida foi na Copa América de 1975, quando perdeu para o Peru por 3-1. Para o jogo de hoje, à tarde, às 4 horas, a transmissão do CBN começa uma hora antes, a partir das 3, direto de Brasília, Felipão não fez mistério na escalação. Vai usar o mesmo time que enfrentou a Inglaterra e a França nos dois últimos amistosos. O Brasil está escalado com o goleiro Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar. No ataque, Hulk, Neymar e Fred. Esse é o time para enfrentar o Japão. Além de Brasil e Japão, no grupo ainda tem México e Itália, que jogam amanhã às 4 da tarde no Maracanã, no Rio de Janeiro, também com transmissão da CBN. E às 7 horas da noite, em Recife, teremos Uruguai e Espanha pelo grupo B. Você confere aí todos os resultados de jogos aqui na rádio que toca notícia. Não dá tempo para mais nada e a gente volta sábado que vem com mais um CBN Foz Esportes. Um bom final de semana a todos. Tchau. CBN Esportes.